você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. Brava o desconhecido, desconhece o conhecido. Por uma vida melhor, eu insisto. Me livrar das paredes que me impede de sentir o sol em campos verdes. Nenhum poder, nenhuma autoridade é poderoso, nem dono da liberdade. Cantarei sim pelo amor. Oh, oh, oh. Tudo que você fizer está feito. Passado, presente, talvez futuro imperfeito. Mas deixa eu te falar. Se procurar, pode encontrar. Em total harmonia com seu inconsciente, eu venho vagando, parasitando em um cruzeiro por sua mente. Eu sou seu medo, seu desespero que te causa perturbação. A voz da verdade atormenta no seu coração. Só vou lamentar se você não escutar e não parar para pensar. Desse jeito só irá te prejudicar. A aflição que você sente sempre irá te atormentar. E tudo passa, delva passa, do estado sólido para o líquido. Foi o que me fez viajar do princípio, me deixou chapado nessa situação. Ficando vulnerável, corpo leve, consciência pesada. Uma atitude vale mais do que mil palavras. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. Jejum emocional. Não deixar o coração se alimentar de maus pensamentos. O caminho da verdade é solitário. Não a violência. Conduta única. O amor de um vence o ódio de milhões. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai. O mundo não vai acabar, você vai ver. As pessoas é que vão perecer. Fale menos, escute mais. Pois a mão que vem é a mão que vai.